Jaci Lins, inconfundível. Postando foto de casal, declaração de amor. Quem vê assim nem imagina o que tá me falando. Se eu não soubesse da verdade das suas mentiras, te juro que esse fingimento me convenceria. Aquela foto que você postou com ela, na legenda hashtag eu e ela, será que não tem peso nessa consciência? Vivendo esse namorinho de aparência, tá desligando o celular quando fica do lado dela. Coitada dela, tá inventando uma desculpa pra não ir dormir com ela. Coitada dela, tá desligando o celular quando fica do lado dela. Coitada dela, tá inventando uma desculpa pra não ir dormir com ela. Desculpa pra não ir dormir com ela.